toma, esse aqui é da hora. Demorou, clã. Deixa eu rolê da cambada então, hein? Tudo nosso. Na procura de um adianto, minha mente parafuso, vivo maquinando bem, mesmo sem um parafuso, intruso nesse eterno após, ando na desbarafujo, viajo nos caracóis, veloz pique, caramujo, não trupique, essa é minha trip, não tolero mancada, o meu truque tá na equipe, minha trupe é cambada, triplique, levada, rima, clipe, hit do momento, aplique em cima do beat, terá 0800, me esquento com um afoito que tem um verso escasso, não tô falando de coito, mas minha arte é igual Picasso, espaço até com conspira no espaço que é relevante. Mas hoje H.aço é só com desengripante. De 100 miliantes, 90 são semelhantes. 91 milianos da norte até a sul. Muitos desistiram antes, morreram na pokebola. Eu sou sim da nova escola, me chamem de Mewtwo. Tô tipo tamborzão do funk, igual hot sauce nas dunk. É isso, é louco em cachorreira. Blindado que nem tanque, ouço meu motor de arranque. Enquanto tiram onda, nós inverte as cachoeira. Sem autotune eu chego pique punk, mais que o Deft. No flow sempre redondo, até se for no Minecraft. Cê mosca, eu vou com o Jap, com o TF te caçar. Pra mim não vi meu rap, pede pra ela te passar. Cê tem que pensar pra que a missão se compra. Rima não tá vendo, chega sem lupa. Minha fantástica fábrica nunca, ele vem baixo que nem o Balumba. Mas pensando que nem sumo sopa, já tem que vale por mim, só me trupa. Não adianta, tu vê de importância que o pano no som. Galera, escuta, me desculpa, parceiro, eu sei fazer. Saia de com a força, é zorro, deixa que nós sei fazer. 5 minutos escrevendo essa de freestyle, fiz curirim nos beat hoes, chego tipo Strike Kids. Chef Def, dispenso teste no Mike. Trambo pesado no rap desde sempre, mais que criança chinesa lá na fábrica da Nike. Diferente de MCs que rimam pelos like. Só que lazer não me dá nem um centavo. E pra quem faz por prazer, salário é votário bravo. Quando eu gravo e não travo, trovo, estrovo. Só banca, manga, babagas, fecha as portas, né? Rima, arranca, tranca, cambada, invade, espanca. Pilantra que corre contra, morre contra. Barada tonta, ensolado, hype. E hoje o RAP é igual a P, pré-fabricado, onde metade é vazio e o resto é decorar. E os MC de prédio tão igual prédio pronto pra morar. Alguns já foram vendidos, outros só tão pra alugar. Se você quer saber de verdade o que eu acho, fazer rap não é difícil, eu ponho o edifício abaixo.